aí quem chegou aqui neste lugar, vestido de branco, com cinto de ouro a resplandecer. Seus olhos de fogo estão a olhar. Ninguém vai resistir quando ele agir aqui neste lugar. Sinta ele agir, sinta ele tocar, sinta ele curar, sinta ele operar, sinta ele falar, sinta ele renovar. E quando ele age, faz acontecer. E quando ele toca, faz estremecer. E quando ele cura, confunde um homem com o seu poder. E hoje aqui ele vai libertar, ele vai transformar, ele vai levantar, ele vai transportar o teu vaso de unção. E quando liberta, destrói as correntes. E quando transforma, faz um vaso novo. E quando levanta, derrama no vaso poder e renovo. Então receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, é poder de Jeová. Então receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, é poder de Jeová. Ele vai libertar, ele vai transformar, ele vai levantar, ele vai transportar o teu vaso de unção. E quando liberta, destrói as correntes. E quando transforma, faz um vaso novo. E quando levanta, derrama no vaso poder e renovo. Então receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, é poder de Jeová. Receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, é poder de Jeová. Então receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, é poder de Jeová. Então receba, receba, receba, receba.